Bem-aventurado aquele que teme a ti, Senhor, que anda em teus caminhos, buscando teu amor. Comerá do fruto do seu labor, felicidade e paz em cada novo dia, ó Senhor. Eis que assim será, abençoado eu sou. Tua graça me envolve, em teu amor estou. Verás o bem de Jerusalém e a paz sobre Israel, em ti eu me firmarei. A minha casa como a videira frutifica, teus filhos como oliveiras ao meu redor a brilhar. Eis que assim será, a bênção se derrama na vida que te honra, em cada nova trama. A paz que nos sustenta em laços tão ternos. Eis que assim será, abençoado eu sou. Tua graça me envolve, em teu amor estou. Verás o bem de Jerusalém, a paz sobre Israel. Português e worship, acostinhe todos, pegue todos, bebendo.